tudo bom? Eu sou o Fernando Sobrinho e você está ouvindo o Balanço Focado. Eu tenho a crença que as pessoas desejam evoluir para uma versão melhor delas mesmas e o meu propósito é ajudá-las nessa missão. Posso entrar? Volto a comentar que se você está gostando do conteúdo oferecido aqui no Balanço Focado, você também pode nos ajudar nessa missão e se tornar o protagonista de fazer um Brasil mais produtivo e competitivo. E fazer isso é fácil. É só acessar o blog balançofocado.wordpress.com e do lado direito da página, logo abaixo de onde você faz a assinatura do nosso podcast, você terá acesso ao link do Apoia-se, a plataforma de financiamento coletivo recorrente, que viabiliza você fazer a sua doação. Ah, você não tem como fazer a sua doação? Mas ainda assim quer ajudar o Brasil a ser mais produtivo? Vou te falar então como você pode nos ajudar. Compartilhe o nosso blog e o nosso podcast para os seus amigos nas redes sociais, pois, espalhando o conteúdo, você estará ajudando a impactar mais pessoas. Conto com você! E o ano de 2017 está chegando ao seu fim. Aqui no Balanço Focado, nós vamos dar uma pausa leve, encerrando com esse episódio as atividades desse ano. Mas prometendo que logo na segunda semana de janeiro, já estaremos de volta trazendo conteúdos que ajudam você a fazer acontecer e se tornar a melhor versão de você mesmo. Mas antes, queremos com esse episódio de final de ano, fazer um grande diário da gratidão. Várias pessoas ajudaram muito para que o Balanço Focado estivesse no ar. E eu quero poder agradecer a cada uma delas aqui. Uma dessas pessoas foi a minha esposa Isabel. Ela é a minha grande incentivadora no projeto do blog e do podcast. Sabiam que ela me cobra sobre os posts e sobre os episódios? Marcação cerrada, meus amigos. Isabel, gratidão. Outras três pessoas fundamentais para o Balanço Focado ser a realidade foram o Lala Moreira, a Cissa Camargo e o Luciano Pires. Esse maluco, com a ajuda dos dois primeiros, criou um projeto chamado Café Brasil Premium e tem distribuído um conteúdo provocativo e estimulante. E dois dos livros sumarizados pelo Luciano foram fundamentais para me fazer movimentar do sonho para a realidade. Um deles fala sobre o mindset flexível, e o outro fala sobre o poder do agora. Além disso, o próprio Luciano foi um dos entrevistados aqui no nosso podcast. Lala, Cissa e Luciano, gratidão. Também tivemos por essas bandas o Sidney Oliveira, da Escola de Mentores, o Bruno Ávila, que ensina a galera a ser notável, o Michael Oliveira, do Líder HD, e o Jason Arenhart de Bastiani, da ForLogic, que sabe o segredo de como não ser um chefe canalha. Esses quatro caras, sem me conhecerem direito, se dispuseram a serem entrevistados. E para retribuir, só tinha um jeito: fazer com que os episódios das entrevistas deles fossem muito bem feitos. Sidney, Bruno, Michael e Jason. Gratidão. Outra pessoa fundamental que ajuda o nosso conteúdo a atravessar toda a complexidade tecnológica e chegar aí no seu fone de ouvido é o Emerson, do Megafone, que através dessa ferramenta fantástica simplifica enormemente o processo de pôr um podcast no ar. Emerson, gratidão! E como não podia deixar de ser, né? Você... aí, é, você mesmo. Você que é um dos 877 visitantes únicos do blog. E você? Você aí também, um dos 408 ouvintes do nosso podcast. Quero deixar o meu muito obrigado. Obrigado pela confiança no nosso conteúdo.